Portugal 024, clear to line up and take off runway 10, wind 070 degrees, 05 knots. Request to line up and take off runway 10. Então 3520, desça para 2000 pés, 1013, livre LF X-Ray, qual a pressão? 2013, livre LF, tá com referência para Guaduna, direto? Negativo. Hey, that's all, zero to four, boa noite. Sevilla, left. Salvador, boa noite. Sinal 024, Evipuca, Evipuca. Mountain, depart transition 3,200 feet. Boa noite, Air Portugal 024, radar contact. Climb mente level 310, restrict, fly direct, depart position. Portugal 024, did you copy? Yes, we copy. Climbing level 310 direct, Lima, Portugal 024. That's correct. Yes. O 3520 fazendo desvio? O copy? Está fazendo desvio? Negativo, está reduzindo agora para interceptar. Está tomando por onde duna agora. Ok, o senhor foi instruído a descer via. Duna somente após ETAP. Passamos ETAP e estamos na proa de duna. Então meu radar está com uma defasagem aqui de... Está apresentando uma defasagem de 1,2 milhas à direita da estrada. Pode ser. Vamos averiguar então. Tem algum tráfego, tem algum problema aí? Problema do controlador que não quer autorizar. Comandante, isso é regulamento. Não se voa fixo final de estar. Não é problema de controlador não. Acho que deve ser de piloto. Prossegue para 2000 pés, 1013 ou 1836. Afirmativo, livre LS X-ray, informa. Salvador Epsilon, zero to four, did you check? I read you 5x5, sir. Thank you. 3520, 2 milhas do externo, chame Torre 1895. 1895. Solta 3520. Então, 3520, livre pouso 10, vento 080 graus, 04 nós, check trem. Está estabilizado em LS, trem vai chegar. Call 024, call receive center frequency 125.45, enable 126.85. Boa noite. Receive center 125.45, enable 126.85, call 024. Tá 3520, solos 45, direito 1219. Direita 1219, obrigado. LS 1-186. 86, chame 2-1-1-8-9-5, boa noite. 2-9-5, até já. Portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 3-5-2-0. 1-8-1-6, livre pouso 1-0, vento 0-8-0, grau 0-5-9. Livre pouso 1-8-1-6, na pista 1-0. 18, 19, Solos 49, direito 1219. Direito 1219, eu dou 186. Gol 186. Ótimo, ataque livre, Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 02, gol 186. Alto, bom dia, Altan, Mike, Bravo, Vitor. Mike, Bravo, Vitor, prossiga. Bravo, Vitor, pela autorização para reboque da remota 14 do Pátio 1 até o Finger número 11. Autorizado, reporte no término, Mike, Bravo, Vitor. Ok, Vitor, quente, cara.